Fecha os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e nem gosta de outra menina, que tem medo de lhe perder todo amor desse mundo.